além do sol, muito além do mar. Existe alguém que pode te salvar, muito além do céu e das estrelas. Existe um ser supremo que pode lhe dar perdão dos pecados e vida permanente. Nós que almejam paz, mas se fazem ausentes de todos os valores essenciais da vida que almejam desfrutar a paz. Para a glória eterna que desfrutaremos ao vencer a guerra.